topa! Luan Santana é a mais tocada aqui no Central do Sertanejo, com certeza, né? O cara arrebenta em todo o Brasil, em todas as rádios, aqui também na sua rádio preferida e, é claro, no nosso programa Central do Sertanejo. Passou também na segunda posição, Eduardo Costa, Os 10 Mandamentos do Amor. Essa aí você já sabia, né? Essa música toca pra caramba aqui na rádio e também no Central do Sertanejo. Olha o Gabriel Valim, que sai em Amarela. Quarta posição, Cristiano Araújo, Maus Bocados. Israel Novaes na quinta, Assim Meu Dinheiro Desce. E Leonardo pega aí e leva pra você. E assim vou finalizando o nosso programa de hoje, né, gente? Agradecendo sempre o carinho de todo mundo, a audiência, muito bom demais. Semana que vem tem mais, né? Segunda-feira eu tô de volta com mais Central do Sertanejo pra você, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, bom fim de semana. Se dirigir, não beba, se beber, não dirija. Muita paz, muita saúde, muita harmonia. Até segunda, hein? Bom fim de semana. Central do Sertanejo.